Bom dia. Alfa FP Charlie. Decolado 37, controle 129, decimal 45, boa viagem. 2945, bom dia. Salvador, muito bom dia, são 3517, final longa da 10 visual. Bom dia, está 3517, está livre o pouso, final no 0, vento no 50 graus, 049. 7, livre pouso na 10, 3517, já está. Alfa Salvador, bom dia, o Avianca Alfa Vitor Romeu, Mach 3. Dia, prossiga, Alfa Vitor Romeu. Romeu solicita autorização de reboque do pátio 3 para o seguinte número 5. 7, inicie o reboque, chame para ingressar no pátio principal, Alfa Vitor Romeu. Positivo, obrigado, chame o reboque. Tá 35 no 7, no solo, aos 43, direita 219, solo. Direita 219, bora. Tá 3507 livre, tá? Tá 3507 livre, táxi, Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette pro gate 4, tá 3507. Aqui, se ainda não parou o seu médico, nada, você poderia ver pra gente, gentileza? Com certeza, comandante, irei informar novamente pela terceira vez a infra-aero, ok? Ok, informamos novamente a infra-aero a respeito da passageira, e a mesma já havia reforçado duas vezes, essa é a terceira vez que eles informam aí o departamento médico, e o mesmo está providenciando aí o médico para prosseguir o mais rápido possível, ok? Sol, Sol, aqui o aviante, o convite com o meu. Podemos ingressar no parte 1? Afirmo, direto para o gate 5, tá livre, Alfa Vitor Romeu. Positivo, senhor, obrigado. Pessoal, voador aqui, o aviante, estacionado no ponto número 5, obrigado, bom dia. Alô, bom dia, Alfa Vitor, valeu. enquanto estiver tranquilo, você fala que aí eu já peço aqui dos nomes. Salvador é o Golfo de Vista. Sim, é Golfo Vitor. Bom dia. É, só se for uma autorização para fazer reboque do Pad 3, posição 8, para o Pad número 1, posição 9. Autorizado, reporte ao término. Ok. Salgueiro, bom dia, Gol no 961, no 110, solicita Galeão. 61, autorizado Galeão, nível 360, viatem Zulu 10, saída da Eule e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 129 decimal 45, aciona 5564, proteja. Gol no 961, autorizado Galeão, 360, curva para o Zulu 10, da Eule e da Bridge, decolando 10, curva direita, 2945, controle 5564, transponder, Gol no 961. Fechamento correto, chame para pushback, acionamento. Na informação, só tem a nossa autorização, senhor? Confirmando a 5557 para Campinas? Isso. Autorizado Campinas, nível 360, via Terzulu 16, saída da Eleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 129 decimal 45, aciona 5557, proteja. Autorizado 360, decola da 10, curva direita, da Eleda Bridge. Zulu 16, 2945, controle 5557, é o transponder, coincidência, hein? Pois é. Protejamento correto, eu chamo para pushback e acionamento. Camarão, obrigado. sequência livre. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. 79 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1, noite decimal 95, bom voo. Livre da colagem da 1-0, meta 1-40 graus, 0-2 nós. Autorizado, chame para o táxi. Vai chamar o 196. E557, decolado aos 20. Chame o controle, 129, decimal 45, boa viagem. 29, Contato 152 a bordo, 1344 Alfa Romeo, treinando Campinas. Altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto espera a torre 1985, bom voo. 1-0 no 3, Índia Alfa 1895, voo no 961. Obrigado, bom dia. Bom dia, T3Zona 71 com a informação Eco para Guarulhos, está na posição 2. Bom dia, 3171, saída prevista da Euleda Bridge para Guarulhos, aguarde cópia. A saída da Euleda Bridge aguardando a cópia, T3Zona 71. Decolagem da 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-2 nós. Livre decolagem 1-0, gol 1-9. Salvador, bom dia, Rio 5973. 5973, bom dia. Aguarde a autorização de pouso, o ajuste é padrão. 5973, aguardando para o pouso. Romeu, decolado aos 30. Controle 129, decimal 45. 2945, voo 961, obrigado, bom dia. Bom dia. 5973, livre o pouso na 10. O vento 150 graus, 039. Que busca, pista 105973, baixar trabalho. Autorizado nível 360 para Guarulhos, pela Upper Zulu 10, decola na 10 com curva direita na Dael Leda Bridge. 12945, controle 5573, transponder, 3171. Após bridge, Upper Zulu 6, chama para pushback acionamento. Após bridge, Upper Zulu 6, chama na alta, 3171. No solo ao 33, chame o solo 219. 219, grato. Solo Salvador, muito bom dia. Veio 5973, vibrando. Bom dia, 5973, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3.